Rota de Fuga Podcast, sua fuga do tédio. Então, fugitivos, eu tô aqui, não sozinho, porque eu tô com a presença do surfista iluminado, mas sem nenhum outro membro do Rota, porque a Pri fez gato na luz e deu problema. Surfista, se apresente. Olá, pessoal, eu sou o surfista iluminado lá do Os Lamentáveis, lá do NoebaCast. É um prazer estar aqui com todos vocês. É um prazer estar aqui na companhia do meu amigo Lucas. O que é que vai rolar hoje aí, Lucas? Hoje vai ser o Qual é a Música de Pobre. Olha aí. Como assim? Tu vai tocar uma música, a gente tem que adivinhar um jogo? Tem que imitar o Silvio Santos? Maoi. Tem que apoiar o Bolsonaro? Quer dizer, não. Aquele... Quer dizer, Tem que falar pedofilias, né? Pedofilias em rede nacional. Em rede nacional. apoiar governos... conservadores, né? Cristãos. Olha o processo. Né? Falar pedofilias. Nem 5 minutos já tem um processo na Nina Cola. Isso aí. Começamos bem. Ai, eu não sou nem daqui, né, rapaz? Eu vim de fora, ó, já botei o cara num foguete. É, rapaz. Exatamente. Convidado, né? Mas aqui é a baixada, mais advogado volta, não entra. Advogado não entra. Mas e aí, surfista, qual a sua primeira música? É uma música, cara, é uma música que eu gosto muito, porque ela é... Outro dia, tava numa discussão, não sei se você acompanhou, Lucas, aquela discussão sobre o questão do Dom Casmurro, né? Ah, eu vi superficialmente só. Né, que a galera tava... Né? O Bolsonaro ficou calado em uns dias, né? Aí... O mundo floresceu enquanto ele calava a boca, né? É, aí o Twitter voltou a ser aquela rede social que a gente gosta, né? De estar tendo discussões inúteis, né? Memes e discussões inúteis, né? É o Twitter, né, cara? Aí o Twitter voltou a isso. Ressuscitaram a discussão do Dom Casmurro, né? Se no caso, a Capitu tinha ou não tacado chifre no... Bentinho. No Bentinho. E aí eu lembrei dessa música aqui, ó. Não. Eu já sei que música você vai falar. Calma, cara. Calma. Nossa, não é que você tá pensando. Porque como um cearense que eu sou... Calma. Como um bom cearense, você vai contar uma piada, claramente. Calma, oi. Não, como bom cearense, eu vou aqui fazer imitações do Silvio Santos, né? E... contar piada. Mas não, vou né, exaltar aquele velho ritmo que, né, denota, né, traz à mente a minha terra, né, cara? Que é o forró, rapaz. Você não gosta de forró, Lucas? Aí o problema é... de caráter seu, eu não posso falar nada. Cara, é que você falou Capitu, eu lembrei da minissérie Capitu, que tem uma música que é Elephant Gun, cara. Que é um folk muito maneiro. É um pouco mais... porque minha lembrança foi um pouco mais longe, digamos assim, sabe? Eu lembrei dessa musiquinha aí, que é justamente... Continua. É que é tipo assim, cara, é tipo um cara, a história da... Eu gosto de músicas que contam histórias, certo? E nessa daí, conta-se justamente uma história em que temos um jovem que está questionando sua amada, né? Sobre ela estar todo dia, toda sexta-feira ela tá sextando por aí, tá ligado? Ela tá por aí fazendo o quê, né? Fazendo o quê? Ele não sabe, e aí ela tenta ali se explicar com relação ao que ela tá fazendo. Vamos dar o play aí. Beleza, 3, 2, 1. Partida aqui do forró. Forrozinho, né? Forrozinho. O famoso risco a faca. Um pouquinho, até um pouquinho, uma melodia um pouquinho mais. Parece que você for pensar um pouquinho mais triste, né? Pra ser mais alegre. Então. Porque só sexta-feira é que acho que já questiona, né? Porra. Será que você está saindo à toa por aí? Eu tenho um vizinho que toda vez que colocava muito forró sábado e domingo, ó, bem alto. Já deve ter ouvido essa música aí. É um dueto ainda, você não contou isso? É, porra. Um tem que, com certeza, tem que, a mulher tem que entrar e responder o que tá acontecendo, bicho. É, ó, é o que eu fiz. Ó, tá vendo? Ela tá dando a desculpa aí. Fico contando nos dedos as horas. É isso aí, entendeu? Caraca, cara, eu já ouvi essa mulher cantando outras situações. É porque tem umas vozes meio genéricas assim, cara, que parece que é a mesma cantora. Toda banda de forró, tá ligado? Ó, não foi o Caroeca que falou, foi o Cearense, tá? Deixei registrado. Eu posso, porra, né? Direito de fala. Né? Eu posso ser xenofóbico com a minha própria. Né? Minha própria... meu próprio povo, caralho. O porquê que eu falei que eu lembrei dessa música aí naquela treta lá do Trentinho, né? Porque o cara do Carmurro é isso, né? Não sabe se ela traiu ou não traiu. Ele, né? E a música é isso aí, ó. Você não sabe, entendeu? Ele fica. Manda café coado. Café coado. Ele fica dizendo, né? Questionador, pô. Já é isso. Toda sexta-feira, né? Pô, é meio esquisita essa história, né? Ela vai lá e contra argumento, tá ligado? Não, calma. E não chega assim numa conclusão, né? Você é que vai dizer. Cara, ouvinte, né? Você que vai dizer se ele foi traído ou se ele... Cara, o surfista trouxe aqui uma releitura de um clássico nacional. O quê? Você trouxe uma releitura de um clássico nacional, parabéns. Olha aí. Pois é, rapaz. Versão de forró. É cultura. É uma relação com os chifres, né? Que a gente tem aqui no Ceará, muito íntima, né? Forró, sabe quando é a abertura de Dragon Ball no forró? Cara, acho que tem, hein? Olha que deve ter, hein? Eu segui um canal só disso, cara. Música de anime versão forró. Ah, muito bom. Essa não, eu quero o link, hein? Depois mesmo. Com certeza. O maluco tem a versão de Yu Hakusho, Dragon Ball. Sensacional. Já escutou, eu acho. Né? Ele fica perguntando e ela diz, não, calma, é assim, pô. É isso, a mulher não... O batom sumiu, a roupa tá amassada. É, rapaz. E suada. O perfume também já tá suado, o perfume foi embora. Mas depois de um dia teve de trabalho, hein, Lucas? Andando de ônibus é foda, né, também. Tá tudo arrumadinho. É. Maria, né? Sei não, vou trabalhar, eu continuo cheiroso. Ah, você é um... Um metrosexual, né? Um metrosexual do novo milênio. Rexona, não te abandona. É um usuário de Axe, você é diferente. Mais ou menos isso. Cara, mas sério, quando você falou que a gente quer uma música, eu pensei em Elephant Gun, cara. Porque uma música, ela é muito depressiva e é, tipo, você escuta ela e é, tipo... Se eu pudesse, enterraria todos os meus sonhos. Uma coisa muito... Nossa, bem deprimente. O que é só alegria. Aí, pessoa... Como diz o Thiaguinho, só alegria e ousadia nessa vida. Thiaguinho é ousadia, alegria e divórcio. Digo. Quer dizer... É, a parte da alegria é quando tava casado. A ousadia é separar, bicho. Não, ele tinha que ter alegria casado porque mexe com as mãos, né? Exato. E tipo, a ousadia foi separar. Então, seu inglês tá bom, surfista? Cara, eu não... Não, é péssimo. O inglês é péssimo. Caraca. Mas... É porque eu não encontrei... Todos os vídeos em inglês, não, as músicas não. Em inglês que eu peguei, eu coloquei e peguei vídeos que são legendados. Certo. Menos certo. Essa música que, tipo, é a música que define a minha vida. Peraí, não tem versão aqui. Legendada. Não, tá de boa. Pode, a gente desenrola. Aí você vai me dizendo por que que é e tal. Opa, é, porque como eu disse, essa música também é sua tristeza. O nome dela é Everybody's Dancing e assim? I Wanna Die. Tipo, todo mundo tá dançando e eu quero morrer. Nossa. É como a minha vida, né? Essa música é a minha cara, né? Triste, né? Cara, ela resume a minha vida escolar inteira. Ah, mas de tristeza escolar, rapaz, aí a gente é... Beleza. Ó, vamos dar o play e você vai entender a vibe dela. 3, 2, 1. Oi. Quando é essa música aí? É um rockzinho bem... É bem... Tentar fazer o melhor pra conquistar, pra se dar bem com as pessoas. Pra mim essa frase que vai vir agora... É cabelo mais legal. Sim, aí tem tipo, tomara que ele manda, que é, eu não tinha o cabelo mais legal, as roupas mais novas, nem os pais mais ricos, então nenhuma mina leva pra mim. E eu não era bom em interagir com as pessoas. Basicamente ele é um aluno do ensino médio normal, né? Como um aluno do ensino médio, né, cara? Essa lógica da gente meio americana, né, de tem... Seu uso. Aqui no Brasil isso funciona muito, né, bicho? É interessante. Assim, claro, tem, vai ter sempre, né, aquela coisa de... Ah, tem o cara que é mais popular, né, com as garotas, né? Tem a mina que é mais popular e tal. Mas é um pouco diferente aqui no Brasil, né? Tem os excluídos, que são a maioria, né? É engraçado que os excluídos realmente são a maioria da turma. Pois é, os excluídos sempre são a maioria da turma. Cara, eu tinha o meu grupinho de excluídos quando eu tava no ensino médio. Excluídos juntos, né? É um conceito bacana. Bem engraçado, porque o primeiro ano eu andei com o pessoal legal, no segundo, quando eu mudei de colégio, eu fui pro grupo de excluídos. A mudança de colégio é uma merda, né, cara? É tipo assim, eu saí do presídio pra ir pra um local, pra uma escola de verdade. Cara, tem um episódio que é só sobre colégio, sobre história de colégio. Eu conto mais ou menos como foi essa parte. Eu vou olhar, vou ler, vou escutar. Eu escutei aquele assim, esse mesmo formato aqui, antes que eu não botei eu, que você fez com a Priscila. Música ótima, excelente. Não sei se eu vou conseguir chegar a esse mesmo patamar, mas eu vou tentar. Não, já separei um pagode pra resolver a situação, qualquer coisa. Tá, aí sim. Mas cara, é tipo, a batida dessa música é muito boa e tem umas paradas que é tipo... Tem, igual nesse trecho, ele canta. É, eu tô num lugar cheio de pessoas que mal sabem o meu nome. E é mais um ano sem um amigo, mais um ano que eu tô sozinho. Putz, meu ensino fundamental inteiro. Isso acaba com uma criança. A música é tipo... É a vida de um adolescente, na verdade. E essa banda tem um som muito maneiro. Eu peguei indicação no Goldcast. Quem conheceu ela no... É, que é tipo do Vini, do... Querido... Luiz. Fala dos Piramichos. Piramichos, acho que é excelente, né? Podcast, cara. Pra mim tem o quê? Uns 13 podcasts lá? Pô, ali tem mais, cara. Deve ter uns 6. Com essa batidinha, cara. É, pô, eu gostei da música. Ah. Gostei. Bacana. Parece um Green Day, assim. É, me lembra muito aquelas bandas de papo de colar dos anos 2000. Pronto, pode crer. Blink-182, Green Day. Bacana, gostei. Sei lá, eu consigo me imaginar branco com uma franja emo escutando esse som. Andando de skate. Exatamente. Não no Rio de Janeiro, que todo mundo sabe que eu sou flamenguista, então tu já tem o cara de bandido. Não dá pra ser emo e bandido ao mesmo tempo. Eu sou um carioca. Um bandido emo, é. Eu sou um personagem de chiconismo desses, hein? Bora manter o estereótipo, né? Bora manter esse... E aí, qual a sua indicação, cara? Cara, eu tenho uma música que eu gosto muito, que deixa eu pegar ela aqui pra botar. Uma outra música. Agora, tu falou de internacional, né? Mas eu curto muito... Cara, eu curto muito o Michael Jackson, cara. Eu curto muito o Rei do Pop. Deixa eu pegar aqui. Sabe quem não curte Michael Jackson? Você. Crianças. Caralho, essa foi... Porra, essa foi pesada, bicho, hein? Ai, caralho. Pelo menos ele já tá morto, não te processa, né? O clipe em si, eu mandei, Lucas, é o Give Me Alone, né? Leave Me Alone, do Michael Jackson. É o Michael Jackson começando a ficar branco, né? É, não, sim. E ele ainda tem o nariz. Aí, e eu gosto desse clipe aí. Eu gosto desse clipe porque o clipe, ele é todo... Se for olhar o clipe como ele é todo uma crítica ao... Patriarcado. A exploração que ele sofria, digamos assim, né? Com relação com parte dos executivos, né? É, todo mundo falando dele o tempo todo, né? Com relação ao que se tornou ele. É o início do que ele se tornou. Parece até que ele tava meio que... tendo uma premonição, sabe? Do que ia se tornar a vida dele. De como ele ia morrer. Não, e de como a vida dele ia ficar complicada, com todo mundo enchendo o saco o tempo todo, sabe? Dele. A música, ela é um pouco mais... como é que eu posso dizer? Adulta? Não, é um pouco metafórica, saca? Porque ele tá falando de relacionamento ali, né? Mas tem um clipe que denota ali bastante coisa com relação à vida dele em si, né? É ele sendo utilizado como uma propriedade, né? Dos estúdios, dos executivos, né? Tanto é que você pode perceber que tem uns cachorros, assim, sabe? De gravata, né? Os engravatados, saca? Uns cachorros engravatados, como se fossem os executivos das caçando ele, né? Usando ele, se divertindo com ele, tá ligado? Pra ganhar mais dinheiro e tal. Vamos botar pra tocar aí pra você ver. Vamos lá. 3, 2. Pera. Calma. Vai, pode iniciar a contagem aí, regressiva. 3. 1. Cara, o Michael Jackson tem música muito boa. Muito boa. Caraca, ele morre dentro do Xbox. Aí tipo, tem um monte de. Tá vendo? Os jornais aí enchendo o saco aí, cheio de matéria sobre ele o tempo todo, né? E ele foi pro espaço, tipo. Saiu voando. Mano, tá tendo um trabalho de fazer. Não, e é muito legal porque. Não, é legal porque ele tem aí. É stop motion, cara, é total. Tipo, e altamente psicodélico, com um jeito bizarro, entende? E a voz dele sempre foi incrível. Eu gosto muito dele. Ele, como pessoa, se mostrou, né? Se tornou uma criatura deplorável, né? Michael Jackson dorme. A manchete do Michael Jackson dorme na câmera do Dragon Ball. Ela fala, só me deixa em paz. E aí ele vai entrando nessa caverna de sarra. Caraca. Uma hora que ele faz uma homenagem à Elizabeth Taylor, que ele era muito amigo dela, tá ligado? Ele também era amigo do Macaulay Culkin, né? É, essa amizade aí rendeu, né, bicho? Mas tipo, a Elizabeth Taylor, cara, ela é uma grande defensora dele, assim, sempre, sabe? O sentimento dele, ela... Eles eram muito, muito amigos. Ela gostava muito dele. É, cara, esse um caso momento aí, é uma parada muito bizarra. Isso aí é a cabeça dele, já ele sai aí, mostrando mais ou menos o que é. Você vê aí no clipe, é porque a galera que tá ouvindo vai ser foda, né? E a música, se você entender, você vai ver, já vi essa coisa da vida, né? Mas você vai perceber que ele tá falando de uma garota, né, que não deixa ele em paz, né, e ele corria atrás dela e agora ele corria atrás dele, né? Essa garota parece a Love Lucy ou a impressão minha? Qual? A Love Lucy? Não, essa foi que apareceu agora, foi a Elizabeth Taylor. Ele tá naquela da Cleópatra, tá ligado? Tá. Ou seja, aí ele sai da cabeça dele. Ele tá ali como um parque de diversões, tá ligado? Tipo, pra beneficiar os cachorros, né? Que são os executivos, engravatados, né? Isso. Bem característico. Ele diz muito mais do que a música, né? Porque a música parece que ele tá falando de uma garota, que é um relacionamento, né? Que ele tem mais ela, né? Ele pegar atrás dele agora, ela fica atrás dele e tudo mais. Né? E ele pede pra ela deixar ela em paz, né? Fazer clipe. Smooth Criminal é um dos clipes mais legais que eu já vi, cara. Como é? Smooth Criminal é um dos clipes mais legais que eu já vi. Ele sabia fazer clipe. Muito bom. Sim, cara. O cara era... pelo menos a equipe do cara era foda, né? Tem uma história sobre o Michael Jackson, tem uma história interessante. Ele com o Sonic, né? Ele compôs algumas músicas com ele que compôs do 2, Sonic 2. Só que aí deu aquele problema de pedofilia e tiraram o nome dele. Não, porque foi antes isso aí. O Sonic foi antes, entendeu? A parada do Apple e tudo mais. Só não foi por conta que foi alguns direitos, só foi um embrólio judicial, não foi pelo que eu fiquei sabendo, eu lembro. Não foi exatamente caso de pedofilia. Não, vocês trocam, né? Foi mais uma questão judicial aí de alguma coisa. Mas ele acreditava, porque ele e a SEGA tinham um grande, né? Tanto é que a SEGA que fez o jogo lá dele, né? O jogo do Michael Jackson. Que deveria ter um remake. Cara, imagina aquele jogo hoje. Eu não imagino como ele poderia. Agora, o jogo era muito cada bom. Fase difícil, seria um clipe. Difícil. Pensa só, cada fase é um clipe dele. Ah, boa, bicho. Aí, no Thriller, você tem que conseguir juntar a energia pra se transformar lobisomem. Então, que você vai passando? Uhum. Eu sei que deve ser vir um carro, né, também. Eu particularmente, não tive o Mega, cara. Quem tinha o Mega era o meu primo. E aí, final. Ele jogou muito, assim, de Mega não. Eu era o Nintendo. A recompensa de gerar o jogo do Michael Jackson é que aparece uma criancinha do lado dele. Ah, porque ele tinha... É porque no filme não tem, ele não tem uns órfãos, né? Que ele pega nesse... É que você não pegou a referência, né? Cara. Ah, não, sim, eu entendi que a piada com... Eu entendi, cara, piada com o Michael Jackson inclui criança e pronto, né? Você já dá aquela... Eu tô dizendo assim, porque no você filme... Você junta as duas fotos e acabou. É, pronto, acabou, assim, né? Mas eu lembro que no filme tinha uma parada dele... Que tinha uns órfãos, né? Que ele tinha. Salvavam as criancinhas. Não, salvar as criancinhas, bicho, né? E o Michael Jackson vira um Transformer, cara. Cara, eu vi, no final ele vira um robô gigante. Porra, que louco, né, cara? De onde saiu esse texto? Eu vi esse filme no SBT, quando era criança. Esse filme foi muito bom. Ele passa muito na SBT mesmo. Cara, eu acho que eu não me lembro se eu aluguei esse filme, porque eu não sei se eu já tinha videocassete na época que saiu ele. Não lembro agora. Não, eu lembro claramente de ver na TV, porque eu achava... Caraca, o Michael Jackson de terno, e de repente, caraca, o Michael Jackson virou um robô gigante. Como ele vira um robô gigante? É, até para o final, ele é cercado, né, pelos... Cara, muito doido, bicho, muito doido. Eu gosto do... Ah, toca lá, né, Smooth Criminal, não toca naquela... Toca Smooth Criminal, não toca Speed Demon, toca um monte de música dele. Muito bom, filho. Tem aquela cena do coelho de top motion, cara. Porra, essa cena... Cara, essa cena é muito foda, bicho. É muito foda. Muito foda. Apareceu um stand em Jojo com esse nome, velho. Remete esse clipe aí, né? Também, porque ele fugindo, né? É, antes ou depois, né? É, não lembro se é antes ou depois. Isso aqui é muito bacana, aquele aí. Cara... É uma viagem psicodélica, né, bicho? Tá muito Michael Jackson é uma viagem psicodélica. Pode crer. Pode crer. Qual que você vai trazer agora pra nós, grande amigo Lucas? Você traz as músicas animadas e eu vou trazer as músicas tristes. Ah, mas a gente faz uma boa. Uma boa dupla. Boa, faz um equilíbrio gostoso aqui. Eu trouxe Titãs e Marisa Monte, Flores. Ah, boa, cara, boa, boa, excelente. Direto do acústico. Quando eu começar a chamar, puxar aqui as músicas de resistência, aí você não reclama não, viu? Tá falando que eu tô fazendo as músicas. Vai puxar a Internacional Comunista. Qual a música de cabeceira, a Internacional Comunista. Porra, bicho, tem que ser ela. É o som do despertador. Mais um dia, né, cara? Ai, ai, ai. 3. 2. Muito bom, muito. Eu adoro esse iníciozinho da música, sabe? É, uma... Com sax, né? Com sax, né? Muito bom. O violão ali, que eles dão aquela paradinha. Olhei até Friends no clipe, né? Saber usar o silêncio numa música é algo incrível, né, cara? É, usar o silêncio pra expressar muito. É uma parada muito. Tem que ser muito dosado pra não ficar zoado. Se o resto do meu corpo inteiro. Cobrindo telhado. Cara, Marisa Monte canta muito bem, velho. Ela complementa bem essa música. A flores. Cara, a Marisa Monte é foda, bicho. Marisa Monte é em tudo que eu vejo. Não só de música, mas como pessoa. Como pessoa, eu não cheguei a ver. Não cheguei a ler nada assim sobre. Porque ela é muito reservada, né? Mas uma dela que eu sei, por exemplo, tem umas rendeiras, eu acho. Ela meio que adotou, sabe? Pô, legal. Adotou, que eu digo assim, ela ajuda as rendeiras, né? Se tem, ela vai lá e compra delas, tá ligado? Os figurinos são feitos desse pessoal, dessas mulheres. São as rendeiras aqui do Nordeste. Agora qual é o país? Agora qual é a cidade que eu não vi, né? Deixa eu ver aqui, peraí. Despedaçado as flores que estão no canteiro. Dá um Google aqui. Surfista. Fala. Qual país do Nordeste, né? Qual país? As flores cobrindo o telhado. Cara, por que o Nordeste fosse país? Porque aqui tivesse dado eu ia me mudar pra ele. Só governo de esquerda aqui, bicho. Deve ser bom demais. Olha que não, hein? Aí vocês estão melhores que aqui, velho. Aqui a gente tem o rei do crime de governador. Rei do crime com cabelinho ralo, né? O que é a composição dessa música, hein, bicho? Eu gosto. Eu não sei. Eu sei que eu tava procurando o significado dessa música, que tem trocentas versões. Não tem uma versão oficial. Deve ser. Essa música tá com cara de ser do menino aí. O que é o que ator? Não, ele compôs muito o cabelo do ruim, cara. Nando Reis, bicho. Como é que eu esqueço o nome? Ah, eu tenho um. Poxa, Nando Reis, vindo aqui a caminho, hein? Deixar boa. Cara, o violino nessa música é muito maneiro também. Eu gosto dessas cacofonias, sabe? Sei. Opa, música... Acabou. Peraí. O Titãs é legal. O único problema desse clipe é que não tem o Jorge Pérez. Eu tava procurando aqui, mas tem quatro compositores, né? O Sérgio Brito, caraca. O Tony Bellotto, o Paulo Micos, que é aquele que tá ali, né? Cantando junto, né? E o Charles Gavin. Cara, os quatro pra poder fazer essa canção aí, ó. Não menosprezando, né, o trabalho dos caras, só zoando mesmo. A canção é música maneiro. É muito boa. É, uma canção muito foda, muito foda. Eu gosto daquela do. Acho que eu esqueci o nome agora. Eles falam de alugar o Brasil. Caralho, como é que eles esquecem a música do Titã? Velhice tá batendo, Lucas, tá complicado. Eu não conheço, eu sou novo, eu só tenho 21, cara. Vou botar aqui na minha playlist também. Eu vou jogar ela aí. Antes vamos. Uma. Cara, uma boa. Vamos puxar aqui um molejão, peraí. O pessoal vai me xingar quando ler o post do episódio, mas vamos lá, manda um molejão. Vamos de molejão, cara. Essa daqui do molejo, cara, eu rio muito dessa do molejo, porque ela é muito boa, cara. É muito boa. Ela é tradicional, cara. É cilada. Cilada do molejo é. Que a Lady Gaga fez um lindo cover. É, sim. Ela adaptou, né, bicho? Ela adaptou. Mas, cara, não era amor, era uma perfeita ilusão. É, cara, se você escutar a música, o que ele diz na música, cara, é muito engraçado. Molejo tem, acho que tem músicas muito engraçadas. Cara, tem uma que ele diz que chegou em casa. Legal que essa foto é a capa do CD, cara. É, não. Quando a gente fala capa do CD, É o CD físico. Sim, CD físico. Né? Olha a foto dos caras. Quantos anos eu não vejo um CD físico? Ah, bicho, muito tempo também. Acho que nem no Americanas lá tem mais, eu acho. Tem a parte lá dos DVDs. Deve ter de padre. Deve ter de idoso, deve ter de idoso. Deve. Vamos lá? Toca aí. Padre Marcelo Rossi. Padre Reginaldo Manzotti. Não, tem. Acho que foi... Tá aquela novela que... Não tinha aquela novela que... Tinha aquela música, Esse Cara Sou Eu, né? Tá ligado? Ah, eu lembro, cara, dessa novela. Salve Jorge. É, Salve Jorge. Pronto, pode crer. Acho que faz o quê? Uns 4 anos dessa novela? Não lembro agora. Mas, cara... Pera, essa novela foi... Cê... Não, 4 anos não, cara. Foi... Eu não tava trabalhando nessa época. Foi mais, né? Tava no... Primeiro ano? Eu fiz o primeiro ano em 2013. Acho que é por aí, 2013, 2014, hein? Essa novela, Salve Jorge, é por aí. Cara, e nesse ano, nessa época, o CD anos, cara. já tinha caído em desuso, né? CD, o mercado do CD já morreu, né? Nessa época já morreu. Né? Zumbi... CD, DVD... Né? É, zumbi total, né, cara? Eu lembro que o Roberto Carlos, por conta dessa música, lançou um CD com três músicas. Era essa aí, mais duas. Eram composições novas dele. Era isso mesmo. Só que eram três. Um CD. Caraca, pachorra. A cara de pau, bicho. De lançar três músicas num CD. É muito grande, bicho. Muito grande. É maluco fazer o quê? Ele é o Roberto Carlos é o Alan Moore brasileiro. Nossa, que comparação. Isso é excelente. Os dois são malucos e os dois só falam bosta, o pessoal gosta. Ai, pobre Alan Moore, meu... Pronto, nossa, falei. Deus, escutem o Grant Morrison, não o Alan Moore. O Deus More, o Deus Moore. Ai, ai. Vamos ouvir um molejo. Vamos ouvir um molejo pra dizer, né? As pessoas me matem, eu já falei mal do Scorsese. O Scorsese, outro grande, grande velho. Vai lá, Lucas, faz a contagem aí. Play. Aí, começou. Acho que ela é curtindo, velho. Demora. É, o molejo é muito bom. Quase morri do coração. Quando ela me convidou pra conhecer o seu apê. Me amarrei, demorou. Eu vi que a mulher que chegou junto, né? Tempo inteiro, estou seu jeitinho sedutor. Eu fiz serviço agora de pedreiro, de bombeiro encarnado. Serviço de pedreiro. É, porra. Tá ligado, né? Porque é afilado aí. Cara, é sensacional, bicho. É sensacional essa música. Isso me lembra uma cena do espetacular Homem-Aranha. Garfo, sabe? Sei. Que... Ele é o fotógrafo do colégio. Certo. Aí ele tirou uma foto lá, aí chega a mina nele. Ei, você é o fotógrafo... Gostei da sua foto. Você é o fotógrafo da escola, né? Aí ele, sou, não sei o que ela. Você vai estar livre na sexta-feira? Aí ele, tô, claro. Pô, você pode tirar as fotos do carro do meu namorado pra poder dar de presente pra ele? Sensacional. Aí ele, olha assim, eu tenho mais o que fazer, obrigado. Mas no caso aí do... Aquilo, cara, eu me senti no lugar dele. Mas, ó, no caso aí do rapaz aí da música, né? O personagem principal da música aí, do Molejão, ele achou que, né, fosse dar bem, né? Na verdade, ele só fez foi serviço de pedreiro em Candô, lá pra senhorita lá. Eu me lembro dessa música. Não tinha uma mina que dava mole pra ele? É, ela uma chegou... Outra. Mas tá tocando, no começo da música é isso, né? Ela chega junto e... Não, sim, no começo. É. Mas não tem uma outra, uma segunda? Vou tomar luz nas músicas. É só essa, né? É, pelo que eu lembro, só. Na minha lembrança também de velho. Na edição, eu muito podia tirar essa música do molejo e colocar da Lady Gaga. Vai ser a mesma coisa. Colocar uma por cima da outra, né? Bota na edição. Uma por cima da outra. Taca na edição aí, Lucas. Taca no final. É, o extra vai ser o Perfect Illusion do molejo. Olha aí, ó. Perfect Cilada. chega, era bom, ficou bom, hein? Cara, não consigo imaginar um show no, do programa do Burrusco dançando isso. Depois teve a banheira. Eu não tava nem vivo nessa época, que eu consigo imaginar essa cena. É uma cena, é a memória construída, né, bicho? É a memória construída, foda, né, cara? Aquele pessoal dos grupos de pagode, aquelas pessoas coloridas. Sim, aquele terno colorido, parecendo que é a tropa de lanterna, a tropa das lanternas. Pode crer, cores básicas, né? Cores básicas, chamativas neon, né? Marca texto, tá ligado? É. Nossa, Alexandre antes, pra John Stewart. Antes do restart, viu? Pra ficar bem claro. Antes do restart, Igor, né? Krigor, antes do restart, já usava já as melhores roupas, as melhores grifes. Todo o Brasil. Pior que eu fui ouvir Restart outro dia e não é que é bom, cara? Deve ser, cara. Eu não me lembro de ter. Cara, porque assim, Restart apareceu num momento que eu tava meio. Saca quando você fica assim, estagnado nas músicas? Você, apesar de eu ser sempre fui muito eclético, sabe? Caiu a ligação. Sempre gostei de funk, de tudo. Só que. É um momento, apareceu um momento em que eu tava meio estagnado e, tipo, nada mais. Eu não tinha interesse em ouvir outras coisas, tá ligado? Só ouvir aquele de música, assim. Recentemente, entre aspas, é que de uns 3, 4 anos pra cá é que eu comecei a dar mais atenção pra música, assim, pra ouvir outras coisas, sabe? Mas por um bom tempo eu fiquei estagnado. Cara, quando o Restart fez sucesso, eu tinha que 13 pra 14 anos, menos 12 pra 13 anos. Idade ideal, bicho. Só que eu era aquele moleque que não, eu não escuto essas porcarias. Ah, sim. Eu sou roqueiro. Eu escuto Guns N' Roses. Eu sou rock, porra, né? Aquela. O meme do rock. Aquele conjunto de banda modinha que os jovens escutam. Que ficou na modinha algum, né? Um tempo atrás, né? Que você. Não, é aquela parada. O 13 anos do Starter Pack é. Você vai querer usar preto o tempo todo. Vai escutar Guns N' Roses, vai escutar Rolling Stones, vai se sentir o cara. Sim. Ó como eu sou mauzão, eu sou o true aqui, caveira. Funk lixo. Ah, sim. Tem uma fase, né, bicho? Tem uma fase que... Eu por muitos anos, negligenciei a sagacidade, a perfeição que é o forró, cara. Eu também, admito que eu também. E tipo, brega, forró, eu era totalmente contra, saca? Eu era muito merda, cara. Era um cara muito merda. Porque era muito preconceituoso, bicho. Todos nós fomos. É, eu era muito preconceituoso. Cara, eu ainda era otaku. Nossa. Eu ainda era otaku, velho. Era aquele cara que... Eu não tenho mais Facebook, eu escrevi o meu Facebook faz um tempo já. Ah, eu odeio funk, mas eu gosto muito dessa música traduzida de quê? Sei lá. De Guerreiras Mágicas de Hail. Assim, eu colocava. Que eu era fã do Kira, tá ligado? O Kira tá certo, tem que ser o Death pra matar mesmo. Tá ligado? Eu me lembro que tinha uma página que eu curtia. Que era. Cara, é uma página muito famosinha de meme de otaku. A gente não falava que era tudo era meme, era tipo de parada de otaku. Uhum. E. Aí eu segui, tinha amizade com uma mina lá. E um dia, tipo, passava um tempo já, devia ter uns. Tinha começado assim com uns 12, eu tava com uns 13 anos, passado um ano. Que ela postou uma imagem que era tipo uma mina, tipo uma criança assim de 12 anos, 11 anos. Tem que acabar com o funk, eu sou roqueira. Aí tava lá, tipo, 14 anos de idade a mina. 14 pra 15 é a imagenzinha do desenho. Até que isso aqui não é ruim. Aí com 15 anos já era pessoa de curtir o funk. É, você amadurece com o tempo. Olha só, é verdade. Eu me lembro que eu fui comentar. A gente é otaku, a gente não se mistura com esse lixo, não. Ixi, ah, que coisa. Passando vergonha na internet. Aí tinha olhando hoje em dia. Eu lembro, cara, eu era muito estereótipo. O que a gente ri da internet hoje, ah, é esse pessoal. Sim. Mas que bom que a gente pode tutelar esses moleques hoje em dia, né, bicho? E pode dizer, a gente passou por isso. Não deu muito certo. A gente passou por isso, né? Mas não tinha internet, né? Pra gente passar vergonha mundialmente, né, cara? Sim. A internet não era tão boa assim. Sim. Cara, mas pra mim o pior é o ANCAP. O ANCAP é o pior tipo de gente. Ah, não dá, né? ANCAP já é uma. É porque, cara, eu penso que. Como. porque assim, antes era música, né? A gente não tinha muito acesso a informações, né, econômicas, nem nesse tipo de coisa, né, bicho? Ninguém se interessava por isso, né, cara? Aí com o tempo as coisas foram ficando mais complexas, né? E a gente passou a ter mais informação sobre mais coisa, né, cara? A gente chega mais informação pra gente, né? E aí acho que os moleques hoje em dia, bicho, em vez de dizer, ah, é rock, porra, diz é. Eu sou ancap, porra, né? E aí toma o seu todinho. Tem que acabar com o Estado. É, aí tira o seu todinho, né? Sua saúde. Isso, aí tira o seu todinho, né? Da sua bolsa, né? E toma, né? O todinho que sua mãe comprou, né? E toma, né? Que não foi nem ele que comprou. É, exato. Né? É, isso aí. Isso aí. Moleques de. Mas o importante, cara, é que imposto é roubo. Ah, sim, né? É super roubo, né, cara? Cara, é uma galerinha que é triste, mas dá pra entender, entre aspas, o porquê deles terem esse tipo de visão. Não, mas não, sinceramente, concordar, não dá pra concordar, caso, né, cara? Eu sou a favor de acabar com ele da palmada nesse caso, pegar um cinto de couro e sentar a porrada nesses seres humanos. Aprender, nesse né? Nesse caso, eu sou a favor. Até ele aprender que não tem que acabar com o Estado nesse isso, nível, exatamente. Que o SUS é importante. Exato, né, bicho? Não dá, né? Não dá. Cara, experiência própria. Minha mãe precisou ser atendida no SUS e se fosse pro plano de saúde, não iam. Todo mundo. E eu teria perdido minha mãe se não fosse o SUS. Cara, todo mundo precisa do SUS. Todo mundo precisa. O SUS é um modelo perfeito, cara, perfeito. Porque tem outros países que estudam o modelo do SUS aqui. Estudam as coisas que acontecem aqui no Brasil, saca? Sim. O problema, cara, é que o brasileiro... A gente copiou do Reino Unido e... Aperfeiçoou, cara. E a gente aperfeiçoou, na verdade, né? Exato, é. Porque nada, assim, no final dos contos, com relação ao ser humano, nada é criado, de certa forma, né? Necessariamente criado, né? Tudo a gente aperfeiçoa, né? A gente vê um conceito e aperfeiçoa. Assim é nas obras, né? E assim é nas leis e tudo mais. Mas, cara, o aperfeiçoamento que rolou com o SUS é muito bom, bicho. É muito bom. É um outro nível, assim. E essa galera não entende, saca? A galera que não entende que tem gente que não vai ter como pagar 500 reais, sim. Sabe, cara? Esses dias eu vi um meme, eu vou já botar uma música aqui de protesto aqui. Calma aí, chega lá. Chega lá. Agora é o podcast de Full Metal Alchemist por né? Se transformar, não sei o que, é Full Metal. Pois é. Aí no final eles vão pra... No final do primeiro anime, que eu me lembro, eles vão lá pra Alemanha pós Primeira Guerra, né? Liberando ali o nazismo. É foda. O nazismo que é de direita, seus otários. É. Ai, ai, ai. É foda, bicho, é foda. Mas manda tua música aí, meu Lucas, que eu já mandou uma música aqui de protesto, que até que eu até esqueci que eu tava falando, fiquei até nervoso aqui, gaguejei. Que é foda, bicho, é foda. A galera é meio burra, é burra. A raiva sobe. É, o sangue ferve, vamos, né? Vamos ter fé que esse moleque onde descobriu, vão fazer 16 anos, vão tomar vergonha na cara. vamos relaxar com suas músicas de deprimentes, né? Que todo disse que vai mandar aí, mas... Nessa não é deprimente, essa daqui é um countryzão novo. Boa, boa. Que eu gosto de música country também. A música country é muito boa, cara. Ele fez um AMV. Tu lembra do AMV, Lucas? Sim, até hoje eu procuro AMV de Jojo. Putz, AMV, bicho. Eu tinha... eu não tinha computador na época, né? Aí eu ia na Lan House pra pegar os AMVs utilizando o... Não era o Atube, cara. Era outro. Era o Videodare. Utilizando o Videodare na época. Baixava lá no Videodreia. Computador. Videodreia, tá ligado? Videodreia? Videodreia, cara. Bebida. É Dreia? Dreia. Tem uma bebida. Tô usando com a bebida. Ah, não. Aqui cortou. Cortou. Deu uma cortadinha aqui em algumas palavras aí eu fiquei, ué, será que eu tô ficando doido mesmo? Mas era o Videodreia. Eu usei o negócio errado a vida inteira. Não é não? Como pode, né? Ai, ai. Me criei na internet, né? Quando eu cheguei aqui era tudo do mato. E aí, né? Não, peraí. Quando eu cheguei aqui era só Cauê Moura. Aí, cara. Cauê Moura não tinha barba. Eu baixava muito a AMV, bicho. Baixava muito a AMV. Ainda hoje eu tenho um DVD aqui que eu botei uma porrada de AMV dentro dele. Episódios de Naruto. Isso aí era pra virar peça de museu, velho. E AMV de Naruto é Rock Lee versus Gaara ao som de Linkin Park. Ah, também tem aquele Naruto versus Sasuke, também ao som de Linkin Park. Putz, muito foda, bicho. Linkin Park e Naruto, uma história de amor. Não tem como, né? Cara, tinha um, agora tinha uns muito foda. Tinha do Gundam, que misturava lá com um rapzão muito louco. Cara, era muito bom. Eu vou encontrar e vou upar esses vídeos tudinho de volta, bicho, na internet. Cara, eu tenho... Eu sigo porque, tipo, volta e meia eu pego o MV de Kamen Rider com o resumo da saga. Ah, muito bom. Pegar um AMV pra... E é tudo feito por vietnamita. Olha aí, que coisa sensacional. Literal, tá lá, Viet Sub, não é preconceito, é porque tá porra, escrito Viet Sub. Sensacional, sensacional. O Vietnã que ganhou dos Estados Unidos. Eu tomei spoiler, cara. Ganhou dos Estados Unidos na guerra lá no do Vietnã, final... bicho. Essa nação é uma nação que ganhou lindamente, ganhou lindamente. Você tem que respeitar uma nação dessa. Exato. Nada que vinha do Vietnã é ruim. Cara. Exato. 3, 2... Foi. É mó countryzão, tá ligado? Pô, tô gostando. A letra aqui é legal, cara, também. Aham. Eu usaria essa música no MV de Yu-Gi-Oh! Por um motivo. Por quê? Fala aí. Essa parte. Era pra colocar o Yugi usando faraó nessa cena, tá ligado? Porra, já faz um MV poderoso aí, rapaz. Taca as imagens do Yugi. Gostei. Essa música é muito massa. Você escuta ele e vê um chapéu de cowboy e uma tela. Tô aqui, ó. Eu tô abrindo agora. Pra gente poder jogar lá o Call of Juarez, sabe? Vai por fora. Essa música é muito massa. E a batidinha dela, ó. Dá vontade de subir no cavalo em Red Dead Redemption. Tá ligado? Laçar uma pessoa, matar um urso. Roubaram, né? Um banco, roubaram um trem, né? Com a carga cheia de dinheiro lá, né? Red Dead. Muito bom, sensacional. É. Cara, eu nunca joguei Red Dead Redemption. Cara, o que eu joguei, eu também não, mas o que eu joguei foi o Revolver, né? Que o Redemption já é o segundo jogo, né? O primeiro é do PlayStation 2, que é aquele Red Dead Revolver, né? Revolver. Sim. Eu ouvi a locadora falando desse jogo, que acho que dava pra usar faca. O Revolver é muito bom, cara. Muito legal. Você vai lá, pega lá a recompensa, depois você pega lá, né? Você é contratado pra pegar... de recompensa, né? Mas aqui você quer se vingar de um cara lá que matou sua família, né? Aí você vai na cidade, dizer, não é muito matou sua família, né? É, não. Cowboy, né, bicho? É isso, né? É vingança, né? Aí você vai... Todo cowboy perdeu a família. Pois é, tem que ser, né, cara? Filho da família, né? Busca da vingança cega, né? E você é, na verdade, feito pelo Clint em um estúdio, quando era novo. Todo personagem, né, cara, é do Clint, né, bicho, no Velho Oeste, né, cara. Eu gostei da música, é muito bom, Lucas, muito boa. Sensacional. Eu descobri ela no MV de Jojo. É mesmo, né? Você puxou o assunto MV e... Nem que eu tinha comentado, mas ela veio de um MV de Jojo. Despertou aí o... Jojo. Despertou é o stand. Eu gosto de Jojo. Eu gosto da primeira fase do Jojo. Falando em Jojo, pô, cara, quer saber? Vamos botar aqui aquela música de encerramento do Jojo, né? Porque eu gosto dessa música, pera aí que eu vou botar aqui. Qual delas? São 5 partes. Ah, desculpa, da primeira parte. São pra mim só vale a primeira parte, só assisti até ali. Começou o Jotaro. Só o Jonathan, né? Começou o Jotaro e eu fiquei, puta merda, bicho, esse cara é chato pra caralho. Ué, mas o Jotaro é a parte 3, querido. É, pois é, então. Mas até a parte 3... Toca a música do... Essa aqui que eu vou botar, do encerramento, é essa daqui. Pera aí, vamos puxar. Ah, tá, tá. Que ela me lembra muito uma música do... Parece que ela foi feita pelo AC/DC, cara. É muito estilo do AC/DC com mistura, assim, de... Sei lá, bicho, É muito boa a música. Pera aí, deixa eu vou pegar aqui. Eu achei que você ia falar Falcão, cara. Do qual Falcão? O cearense? É, sua região. Exato. Caralho, não. Não sei, pô. É muito bom, cara. Muito bom. Eu achei ela aqui completa no... Porque ela foi dividida em duas partes, né? Lá no anime, né? Tem uma parte que é a primeira parte e a segunda parte, se não me engano. Eu vou pegar aqui a parte completa. É porque essa música é gigante também. Ela é bem grandinha. 3, 2, 1... Cara, muito boa. Cara, além de ser uma ótima música pra memes, né? Aqueles memes lá de... Daqueles vídeos, tá ligado? Que eles usam essa música aí. Tuzinho já virou um meme, né, cara? É aqueles vídeos em que eles usam essa música aí pra... algum... Vai acontecer uma merda grande, né? Continuo, tá ligado? Isso. Aí vai acontecer uma merda grande, aí para, né? Congela e coloca o encerramento do... Melhor do que aquele encerramento da Avenida Brasil como meme, rapaz. Muito melhor. Tem que ser Avenida Brasil como essa música. Sim, puta. Eu ia ser a união de dois memes, né, cara? Zerava a internet e reiniciava tudo, né? Dava um reboot total, né? Da história, né? Inclusive, a Globo copiou o enredo de Revenge pra Avenida Brasil. Ela podia muito bem fazer uma novela com a parte 1 de Jojo. Seria genial, hein? Imagina, cara. Genial, genial. Cara, essa música é muito boa. Celton Mello de Jogo. Cara, sabe como foi que Jojo me ganhou? Quando eu tava, acho que um episódio, em que o Dio, ele vai entrar... Ele, assim que ele pega, ele descobre lá sobre a máscara, né? Máscara de osso lá, transforma em vampiro. Eu assisti os primeiros episódios meio assim, né? Ah, legalzinho, mas não é aquela coisa, né? Tipo, não sei que a galera paga tanto mal pra esse vampiro e tal. Aí teve uma hora lá que ele entra, ele vai entrar, ele tá ali. Depois que ele descobre o que acontece com a máscara de osso lá, né? E aí ele... É pedra. É de pedra, né? Máscara de pedra. Aí ele vai lá... Máscara de pedra. Aí ele vai na mansão, né? Aí ele... Quando ele... Antes dele entrar, cara, se tu notar, a música, ela começa a tocar. E os acordes de os acordes do violão, né? Que é essa, justamente esse início aí pra fazer o encerramento, né? É, pra começar... Não, encerramento não, né? Pra começar a música do encerramento, né? É, no momento que toca o violão, os acordes tocam no mesmo momento, assim, exato, assim, dá duas relampeadas, assim, ao fundo do dia, tá ligado? Ele vai entrar na mansão. Cara, é muito foda essa cena, eu fiquei, caralho, que cena fantástica, cara, assim, que cena cinematográfica bonita, né? Porra. É, agora imagina isso dirigido pelo... Aqueles Scorsese. Wolf Maia com o roteiro do Valsir Carrasco. Caralho, fantástico. O Dio tem que ser horrível, cara. Não, tem que ser o... Como é que ele... O Dio tem que ser o... Como é que é aquele cara, mano? Tem um cara assim... De vagabundo, já? Eu esqueci o nome do Dio. De vagabundo, quer dizer de cara maldoso, sabe? Matheus Solano. Ó, mas pensa só. Matheus Solano. O Dio tem que ser o Matheus Solano. E o Jojo tem que ser o Jonathan, tem que ser o Thiago Lacerda. Matheus Solano é o Jojo da parte 4. Thiago Lacerda. Como é que é? Mas o Jojo da parte 4 é o Matheus Solano. Ah, é? Ah, mesmo? Mas da parte 4 não é o... seu Caio, cara. Da parte 4 não é aquele que é também parente do Dio, né? É esse? Não, isso aí é a parte 5, a parte 4. Caralho, é muita parte. Filho bastardo. Na moral, pra quem não assistiu. A parte 4 é com o filho bastardo. Ah, tá. Porra, bicho, na moral. Aqui na tipo. Cara, é foda. Qual parte tá saindo ali? Eu acho que eu vou pro lado de Otávio. Não, ela queria me mostrar um comercial da Amazon Prime. Sensacional. Mas eu já tenho a Amazon Prime. Sensacional. Filho, vem cá rápido. Dessa vez esse serviço aqui é muito bom, vamos chegar. Já temos, né? É. Ela queria saber se rodar no tablet que a gente tem, mas o tablet não aguenta parar. Cara, é foda da Amazon Prime. Eu não sei porque que não roda na minha TV, mas eu acho que tem que ficar salvo. Eu não sei. Eu assinava o Google, eu assinava o Amazon, né? Aí... Não tava pegando ali na TV, eu já tirei. Tô baratinho. Não, eu uso o computador no celular. No celular aí. Pegava direito, no celular pegava boa. Joga muito, né? Mas eu queria assistir na TV com ela. Patrocinado agora, né? Hã? Esse momento patrocinado. A gente tá xingando a Amazon, né? Eu tô elogiando, eu quero mais do que grátis. Ah, olha aí, ó. Não, mas eu vou ver se eu consigo assinar a Amazon, né? Mas a Netflix eu não abandono porque eu acho muito bom. Tô esperando ainda o... Não, Netflix eu pretendo. Como é que é? Como é que é? The Witch. Tô esperando The Witch. Quero ver o que eles vão fazer com The Witch. Com o Superman. Superman lá. O Geraldo Bruxeiro agora. Pior que a gente escutou a música toda, cara. Falta só 2 minutos aí pra... Um minuto? É, 2 minutinhos pra acabar. Deixa aí. Ah, vamos pra próxima. Mas só pra concluir, deixa ela tocando aí só pra me concluir aqui a parada do Jojo, por que eu abandonei? Cara, eu achei o Jotaro muito chato, bicho. Eu sei que ele tem um arco, né, de aprendizado. Provavelmente vai ter que nem o do... Um que teve esse arco assim é o menino, né? O próprio Joseph, né? É Joseph. Da segunda parte, Lucas, tu que é o especialista, hein? É o Joseph. É quem? Batbag. Como é que você chamou isso no Ceará, cara? Ah, eu sei que no Nordeste tem outro nome. Tem. Cara, é aquele bichinho que você fica batendo, né? Batendo. Isso. Bichinho, né? Bolinho, né? Boleadeira, é uma boleadeirazinha, né? Aham. Cara, aqui. Boleadeira. Aqui tem. E aqui tem o fantástico nome de ovos do Tiririca. Nossa. Certo. Exato. Os ovos, mas quando eu digo ovos, eu digo os bagos do Tiririca, né? É, deu pra... deu pra sacar, né? Que era um eufemismo, na verdade. Pior que eu encontrei um que eu tinha de quando eu era pequeno, eu deixei guardado aqui na gaveta só por causa do Jojo. Pra poder ter uma coisa da parte do Muito bom. Pois é, cara. Esse daí... Eu gostei dele, cara. Eu só não gosto muito da parte 2 da parte 2 do Jojo, né? Porque o principal fica meio que pega amizade com o nazista, né, bicho? Aí é foda, né? Só que. Ok, dá pra. Tecnicamente não era ainda. Tecnicamente não era ainda. Tá, né? Tecnicamente o cara tava procurando lá uma forma de vida superior, né, bicho? É foda, né, cara? E ver o cara... O pastor dele quando a guerra começou. Ah, não, beleza. Mas ver o principal dizendo que o nazista é um homem de verdade, né, cara? É nada, né, bicho? É meio complicado, mas dá pra entender um pouco. Assim, a gente releva o contexto, né? Ele era um menino, cara. Ele tinha 20 anos. É, não, beleza. O cara ajudou ele, né, bicho? O cara ajudou ele, né? Aquela coisa, né? Pô, o cara me ajudou. Sofista. Ele era um garoto. Ele não era o nosso presidente. Ele pode cometer esse erro. Eu gostei, mas eu gostei de Jojo, cara. É viajado, mas é bacana. Talvez eu retorne. Talvez eu retorne. Na parte 3. Cara, que o Jotaro é foda. Eu gosto mais. É o Jotaro e o Platinão, cara. Hã? É o Jotaro e o Platinão. Pois é o Jotaro, né? E, tipo... É ok, mas eu não sei. O personagem em si não conseguiu me cativar ainda. Até o momento em que eu assisti, tá ligado? Não consegui... É. Mas, enfim... Talvez eu dê uma segunda chance num determinado momento. Mas... Feliz da vida. E tu, Lucas, vai chamar um. Vai botar aqui uma música do mais uma de Jojo pra deixar os fãs de Jojo e do Rota de Fuga muito. Chamar a música mais sofrência possível agora. Ah, perfeito. Sofrência é muito bom. Vamos lá. 3, 2, 1. Tal. É meio perto de você. Bebida, mais uma vez, embriagado. E o seu cheiro impregnado na minha roupa. Só fica o resto do seu beijo na minha boca. Você é o conto. Parece que ela tá bêbada, né? Cantando essa música. Né? A ideia é essa, eu acho. O rumo na vida, mas cara, mas quem nunca passou por isso na vida? Quem não está passando por isso na vida e é o rosto do podcast? Eu gosto do. Está roxando. Olha aí, ó. É, quem nunca, né? Sou eu, no caso, né? Tu vai falar daqui a pouco, né? Tentando disfarçar, né? Ainda bem que a pessoa não escuta esse podcast. Eu gosto do, da sofrência. Eu acho muito boa. Eles fazem um recorte do. Ah, cara. Da, eles fazem um recorte mundano, cara. Eles transformam. Eles transformam coisas mundanas em poesia, cara. É fantástico. Isso é verdadeira arte. Exato. Como pode pensar? Como uma pessoa pode dizer que não? Argumento pra dizer que não, cara. Você pode pensar mil vezes aí, você vai ver que é isso, cara. O cara bota, leva um momento polêmico, leva pra lá. Maria Mendonça, Maria de Vida. Ah, eu gosto daquelas gordinhas, que não são mais gordinhas, eu gosto daquelas gordinhas. Quer dizer, o nome é... Não sei, né, sou uma pessoa casta, não sei do que você tá falando. Exatamente, celibato. Celibato, pra ser. É a... São duas moças. Como é que é? Maiara e Maraíza. Pronto, essas daí são legais também. Elas também fazem ali um... Aquela do DVD lá, que ela fala com o garçom. Com o garçom, né? Você é meu... Simone e Simaria? Não, essa foi de mim. Maiara e Maraíza, né? São as gordinhas, né? Que eram gordinhas, agora são magrinhas. São. Segundinha, 2 minutos. Deu pra compensar, né? A anterior aí, né? Pelo jeito. Foi 8 minutos, né? Agora eu vou botar uma. Vou mandar aqui uma de resistência, poxa. Vamos. Ah, só pra falar sobre a música de sofrência que eu acho muito engraçado, que eu rio muito. Eu já falei, eu gosto de música que tem uma história assim por trás, né? De certa forma, né? E como a do Molejo aí, né? Aquela do forró que eu botei primeiro, né? Que eu chamei primeiro, né? É, e é aquela da Maiara e Maraíza que ela tá no bar e que o garçom fica colocando a música certa pra poder fazer ela beber mais, induzindo ela a beber. Tá. É sensacional, cara. Aquilo é genial. Genial. Aquela... E ela fala da gorjeta também. É! Ela fala que vai dar gorjeta dos 10%, né? Que ela fala, ah, os 10% aumenta. Isso, porra. 10% aumenta. Porra, garçom, né? Me ajuda aí, caralho, né? Essa é muito boa também. Mas vamos botar aqui uma. Uma música de protesto. Qual é essa música de música protesto? De protesto, eu quero saber. Não, mas é uma música que eu curto muito, que é do Diomedes. MC da Pantera Negra. Não, é do Diomedes. Ah, pera aí, calma aqui. Ela cabe. Eu ia puxar uma do Diomedes aqui, mas eu lembrei que ele tem uma outra. Pera aí. Que cabe muito nesse atual. Que cabe muito nesse atual. Na atual situação que estamos, né? A tua situação, o fim do mundo. É, praticamente, né, bicho? Praticamente é o fim do mundo. Mas essa daqui cabe muito bem. Esse clima bonito. Principalmente... Cabia mais nas eleições, né, cara? Que ele fez justamente... O Diomedes, ele fez justamente na época das eleições, né? Pra... Vamos ver se o... Não sacaneou, beleza? Se liga aí. Eu não sei se tu vai cortar essa daí, né? Porque... Olha o nome da música. Vai lá. Não, esse podcast aqui é claramente de esquerda, cara. Ah, então perfeito. Então cabe. Eu ia botar Comunista Rico, cara, dele. Se você quiser botar aí depois pra galera ouvir aí, Comunista Rico também é muito bom. É muito bom. Não, isso aí você vai trazer na parte 3, cara. É, na segunda, na parte 3 da... Qual é a música do Rota de Fuga? Aí... Te trago sim. Agora, essa daqui cabe. Um ano aí de eleições, né, cara? Fechou um ano de eleições, né? Ele tinha feito essa música aqui na época lá das eleições, né? De 2018, né? É, como uma forma de um recado pro nosso querido, que se tornou, acabou, na época, candidato, né? Que acabou se tornando o presidente do Brasil, né? Vamos botar pra tocar aqui, peraí. Faz a contagem, Lucas. 3, 2, 1. Ao povo brasileiro. A polícia nos acusa de terroristas e assaltantes, mas não somos outra coisa senão revolucionários que lutam à mão armada contra a atual ditadura militar brasileira e o imperialismo norte-americano. Nossos objetivos são os seguintes. ginasque, salva o Brasil. Vai no ginasque, vai salva o Brasil. Concentre calma, mira e dispara. Viro na cara, até esse imbecil. Cada verso, perverso, é bicho. Dois pés na porta, cara. Isso não é quebrada. Ginasque, salva o Brasil. Vai no ginasque, vai salva o Brasil. Concentre calma, mira e dispara. Viro na cara, até esse imbecil. Cara, muito boa a música dele. Ele expressa isso. Precisamos de magia drogas. Chega de armas, queremos calado, livros. Nós não queremos riqueza em sarcófagos. Essa música de apreciação, né? Essa. E a pobreza de perto é um inferno. Sentir a dor que nos leva pro crime. Não é um playboy militar que vai opinar ou julgar sobre o que nos define. Pessoal, de que região do país? Mas, até um cachorro entender essa passagem. Marcelas da alma, os traumas e a dor. Se cura com a mão. É, ó, por causa do sotaque dele, né? Soltar na voz. Ele é do Nordeste, ele é do Nordeste. Mas eu não sei se tá onde exatamente ele é. Aí ele fala, né? O seu candidato, mano. Eu não sou petista, eu sou bolchevique. Fascistas amarra e depois toco fogo. Eu sou pró-vida, mas sou contra a vida. Filha da puta que mata meu povo. Isso é pela alma de todos os moleques que estão nessa porra sem ver uma saída. E cada voto que eu tirar do verme vai ser como se eu salvasse alguma vida. Livres pensadores assustam. Tô me sentindo um Pantera Negra já. Você tem medo das mudanças. Malditos escravos, antigos valores. Então não me falem de Jesus. Assim como ele, eu entrego meu corpo. Se Cristo e o sangue dos meus ancestrais matando o cara fascista que existe. Ele me ajudava a matar esse porco. A parte que ele fala que eu gosto muito da parte que ele diz, cara, se Jesus tivesse vivo, ele me ajudava a matar esse porco, cara. É foda, bicho. É muito foda. Com certeza. Cara, mas não é uma morte. Aí ele fala. Isso aí ninguém tem a dúvida. Mais pra frente ele vai dizer que não é uma morte. Uma morte matada, tá ligado? É uma morte conceitual, tá ligado? É uma morte. Palavras, tá ligado? As palavras que ele tá dizendo aí, cara, tá, na verdade, é, morte é um eufemismo, né? Tá, ele cai no esquecimento, tá ligado? Pra que vocês compreendam o processo, vosso candidato é mentira e ódio. A gente falando sobre arte, e a arte, tá, a arte tá aí também, porque a arte é revolucionária. Com certeza. Vão colocar a Maria na miséria, seu João na cadeia, José no caixão. Me senti um Mizanzuki agora. Os maiores insights, né, da podosfera. Os maiores insights estão muito na cabeça do Mizanzuki. E abre caminho e tem com mais 10 na ficha dele lá, hein? Eu vou te jogar no oceano, contato. Pra ver se tu entende o refugiado africano. Já e cê sabe nadar, palavras. Falando, a gente é o pessoal dos novos guerreiros do Mizanzuki, tá nos Vingadores. Oceano, seu candidato tem uma poça. Seu candidato que lava uma louça. Parece que o senhor de engenho que estuprava as moças. Livres pensadores assustam. Conservadores, caraca, só conservam dores. Vocês têm medo das mudanças. Malditos escravos de antigos valores. Parece um senhor então, de falem de Jesus. Assim como ele, eu entrego meu corpo. Se Cristo ainda tivesse vivo, ele me ajudava a matar esse porco. Ginasque, salva o Brasil. Vai no ginasque, vai salva falou, o Brasil. Entrego meu corpo. Você tem calma, mira e dispara. Tiro na cara, mata esse imbecil. Cada verso, perverso é como uma rajada. Que nem Marighella portando um fuzil. Essa música tinha que ter aparecido hoje nas eleições, cara. Disseminada, todo mundo pra primeiro, cara. Que nem Marighella portando um fuzil. Tiro na cara, mata esse imbecil. Cada verso, perverso é como uma rajada. Que nem Marighella portando um fuzil. Massa cefálica, suja calçada. Acho que seu vidro canalha caiu. Lucas chocado, caralho, bicho, que é isso? Que zaio. Ah, tô na vibe. É, que música bonita, né, cara? Que música cristã, né, verdade? Gostosa de ouvir. Que música edificante, digo eu. Foi edificante, sinceramente. É foda, é foda. Cachorro fila da puta, cala a boca. Matou o cachorro. É, você já chegou a ver memes na internet do Jotaro com uma roupa branca? Claro, eu sei que ele usou uma roupa branca lá na fase depois, né, que é dele, né, que é do... É, que ele tá velho. Quando ele tá com roupa branca, na parte 6, ele tem uma filha. E a filha dele é a protagonista. Ah, é? Que é a Jolene. que é a Jolene Cujo. Da parte 6. Então, é a filha do... Da parte 6. Do Jotaro, certo? Do Jotaro. A parte 7 é com quem? Aí é Jolene. Caralho, é muita parte, bicho. Caralho. A parte 7... Espera um pouco. Aqui é Jolene Cujo. E se você não quiser spoiler da minha aventura e do que vem depois dela, recomendo avançar para... 5 minutos. Vou te contar a história. Vai, vai, vai. O universo destruído e a parte 7 é um reboot de dimensão. Caralho! A parte 7 é com o Jonathan de novo. Que fantástico. Só que é um Jonathan de um universo paralelo. Caralho, bicho! Fantástico, fantástico. Sim. Se ele fechar nessa... É se ele fechar nessa... Que é... Ele tem que fechar nessa. Ele tem que fechar nessa parte 7 aí. Não! Aí tem a parte 8, ah, cara. Mano, vai fundar. Que é Joe Jolion. Que é mais pirado ainda. É mais lindo ainda. Filha da puta. Só vai melhorando. Você pensa, podia acabar aqui que tá bom. Aí ele vai lá e... Não, eu consigo fazer mais, ele faz melhor ainda. Puta que merda, bicho. Tá aí. Cara, eu não vou ler um lugar que eu sei que tem o Jonathan, um resumo. Coisa mais o anime, eu acho que eu vou acompanhar. Assista o anime. É, vou ler. Leia o Universo Desencanto e assista o anime. É... O que acontece? É um mundo no paralelo, tal, uhum. E tá, vai ter uma grande corrida de cavalo nos Estados Unidos, que tá sendo organizada pelo presidente. Nossa, ok. De uma grande companhia que vai dar um prêmio de milhões de dólares lá. Ok. E o cara que ia correr era o Jonathan Joestar. Certo, que é o... Que era um moleque que é chamado de Johnny, porque ele é um moleque mega imaturo, mulherengo. Ah. Aí ele tá, tipo, ele pega a mira de um cara, toma um tiro, fica paraplégico. Caralho. Aí ele encontra um maluco que usa umas esferas de ferro pra lutar, umas bolas de ferro. Que ele rotaciona a parada. Aí o Johnny vai tocar no troço e começa a andar. Aí ele acha que aquele negócio que tá fazendo ele andar e o maluco fala, não, isso aí é você mesmo. E a história vai, o Johnny com esse cara que é o Zeppelin. Que caralho, é o Zeppelin nesse momento. Zeppelin. Certo, certo. Sim, eu ia falar, essa é a onda? É a onda? Ele revitalizou a onda? Foi não, como é? Ele... Nesse mundo. Rebutou a onda. Nesse mundo, o poder não é a onda, o poder é o spin, que é a rotação. Caralho, bicho, tem stand, tem onda, tem. É o caralho aquático. Os stands continuam. No universo, no universo tradicional tem o stand e tem a onda. Nesse universo novo, tem o stand e tem o spin. Ah, certo. Que não é a onda, é o spin. Beleza. É o spin. Que é o como a energia se manifestou nesse mundo. Cara, o Dio aparece. O Dio. Mas o Dio, né, ele é vilão? Brando, é Diogo Brando. Como ele é vilão? É, ele é vilão. Cara, tu ele é o Diogo Brando. Deixa eu te perguntar uma coisa, Lu. E se tu descobrir que ele tá. Que o autor, né? Tá começando a fazer um reboot, tá ligado? Do que ele fez. Então ele vai sempre. Como é que se diz? Fazer que nem o Jorge Lucas, tá ligado? Ficar refazendo o trabalho dele. Usar só que de outro jeito. Tá. Se vocês descobrirem que o autor. O que o autor pretende é fazer isso, hein? Refazer a obra dele ao infinito, só que, tá ligado? Refazendo. Mas o Araki faz tão bem que ele consegue fazer de um jeito. Ele faz direito, que ao mesmo tempo que você consegue pegar, ah não, realmente, isso aqui é do Jonathan, você consegue ver o mundo totalmente diferente, então ele vai pra outra parte. E algum novo usando, exato. Se ele fizer três vezes o Jonathan, vão ser três... Jonathan diferentes que você vai olhar, realmente, isso aqui é muito bom, isso aqui é muito bom, isso aqui é muito bom. Ele não consegue cagar a história. Tá bom. Eu acho que ele não tem esse poder de cagar. Olha, cuidado. Tudo que ele faz é bom. Calma, calma aí, Luca. Tá falando... Cara, disso. Pra quem tu sabe que falam isso do Kojima e tá, Death Stranding tá aí, né, bichão? Pô, mas eu achei Death Stranding bom, cara. É bom, mas, porra, eu achei incrível. Entregar é puta que pariu, né, bicho? Finalizar no YouTube tá foda, porque... Tô finalizando no YouTube. Não tenho eu também tô vendo. Aí, tô finalizando. Eu não vou comprar um PlayStation. Não tem como comprar um PlayStation 4. Aí, eu tô finalizando... Mas, porra, cara, a parte de andar é foda, bicho. É foda. É louco. Mas a parada que eu tô te falando do Jojo é que ele trabalha essa parada do Johnny, aí depois ele pega e você acha que vai ser o Joseph que vai ser rebootado. Certo. E não é o Joseph. Quem aparece é o filho bastardo do Joseph, que é o da parte 4. Ah, que é entendi, o... ok. O moleque lá que é o... Ele faz, Yosuke. Ele faz uma dança das cadeiras. Ele que é o protagonista de novo. Ah, ele faz a dança das cadeiras. Exatamente, ele começa com o Jonathan, aí ele faz uma parada completamente diferente, que você só vai reconhecendo os nomes. Tô ligado. Ah, não sei quem apareceu, mas a pessoa tá totalmente... Entendi. Puts. É muito maneiro, cara. Interessante, tá aí. E o meu sonho... É, o meu sonho é a parte 8 ser no Brasil. Ah, a parte 9, na verdade. Que ele jogando e samba e, putz, ia ser muito, cara, ia ser muito bom. Cara, ia ser muito, a parte 5 foi na Itália e ele fez muito bem. Ia ser muito bom. Imagina a parte 7, uma parte 9 no Brasil. Não, ia ser bom, cara, ia ser muito bom. Tipo, eu gosto quando os japoneses pegam coisas do Brasil. Tem aquele Michiko no Hatin, né? Tá ligado? Que acaba no Brasil, né? Eu vi uma parada assim. Não, pô, é muito que ele bom. Acaba no Brasil. Tem um pastor evangélico, mas que se veste como um padre conservador. É sensacional, cara. É sensacional. É o melhor de dois mundos. O padre é casado, tá ligado? E ele é um pastor, né? Evangélico, é conservador, pastor, mas ele é padre, tá ligado? É sensacional, sensacional. É muito bom, cara. Mas sério, eu tô na torcida pelo aparecer um stand que é o descobridor dos sete mares. Tem esse, é? Tim Maia tem uma música com esse nome, por isso. Ah, pode crer. Mas tem o meme. Podia aparecer... Tem um meme, né, cara, aí do Tim. Sim, sim, que é o vídeo com essa música. Pois é. Chega a aparecer Asa Branca, um maluco com um stand chamado Asa Branca. Ah, porra, muito bom. Um outro cara com um stand que é descobridor dos sete mares. Muito bom, muito bom. Anunciação. Cara, um stand com o nome de Anunciação, isso é foda, hein? Exato. Anunciação. É imagina, bem, você seria imagina bem a cara, né? Porque não é bem isso, né? Tipo, não é bem esse nome assim, né? Que é sim, sim, são nomes de música. Vento Áureo, né? Né? Golden Experience. Pois é, pô. O Crazy Diamond é uma referência ao Led Zeppelin. Olha aí. Ah, pô, muito bom. Imagina, anunciação do cara Wilson que tem um Valença, pô. Mobilidade. Porra, foda. Chão de giz, moeda tropicana. Ele transforma o chão em pó, né? Putz, ia ser foda, hein? Foda, hein? Imagina o cara com stand-by, o baile de favela. Stand-by, baile de favela. Ficaria foda. Ficaria... Baile da gaiola. Ficaria foda. Brasil, o mundo precisa disso, cara. O mundo precisa de outra parte do Brasil. Mas qual é a tua última música? Imagina. Ia ser foda. Eu vou colocar aqui. Mas última coisa pra começar a minha música é que a parte 9 ia ter um protagonista flamenguista ainda. Ah, não, seria sensacional. Sensacional. E o Zico ia aparecer. O Zico ia ser o Joseph, porra, do protagonista. Imagina. Não, o mestre. Você tinha que ser o mestre. Tinha que ser um... Ó, ele tinha então, que o ser Zico um... Zico velhão, mestrando, cara. Porra, imagina. Não, ele tinha que ser... O sonho dele tinha que ser... ser o maior jogador de futebol... Pra jogar no time de Osaka, sei lá. Fazer, tá ligado? Fazer a inversão do que é o sim, super campeões, tá ligado, né? O super homem. Caralho. Isso seria sensacional. Seria bom demais. Criando o anime dos sonhos. Né? Ó, mas a minha música, ela tem a ver com o Jojo, porque eu comecei a explicar a origem da música. Sim. E a gente foi pra explicação do que é a parte 7. O resumão do Jojo, né? O intensivão do Jojo. Exato. E quem não sabe tomou um spoiler do universo novo. Ah, mas cara... O nome da música é Jolene, a personagem chama Jolene por causa da música. Ah. É Jolene Cujo, pra formar o Jojo. E essa música é uma inspiração. Caramba, que bacana. É uma música que eu acho bem maneira. Essa música aqui foi inspiração pro nome da personagem do Jojo. É isso? É, bacana. Vamos ouvir. O nome. Vamos lá. 3, 2, 1. Foi aqui, hein? Ei, pô, essa música aqui tá bem a cara do Jojo, hein? Violãozinho. Aí. Ah, cara, aquele campuzão que toca muito. Ah, bicho, muito frio, faroeste tem esse. Essa música toca em Dona do Pedaço, cara. Toca? Ela toca. Tá tocando novela atual das 9. Se você for no clipe... Essa aqui é antiga. Essa música aqui reinou muito no antigo. Naquele filme de Velho Oeste, né, bicho? Com certeza. Cara, essa música tá no, na Dona do Pedaço. Que legal. Dona do Pedaço. Se você for no clipe original, tem comentário de fã de Jojo e de fã da novela. Ah, é? Caralho, que sensacional. São dois mundos totalmente diferentes. Acho que alguém comentou lá. Que negócio é esse distante, tá ligado? Caralho, sensacional. A música é. Cara, é como o Nirvana disse, né, cara? Unir todas as tribos é. Unir todas as tribos. É uma coisa, né, mano? Que não acontece sempre, né, bicho? E essa música é muito boa, velho. gostosinho de ouvir, sim. Tá, eu conseguiria fazer o Velho Oeste e colocar essa música na trilha. Sim. A busca incessante, né? Tipo, a busca incessante pelo grande amor da vida dele. Tá, tipo, tá muito exato, bravo, até tá... mesmo, tipo, a mina olhando pra uma rival, assim, né? Não, cavalgando em direção ao pôr do sol. Cara. Exato, ao pôr do sol. Porra. Sensacional. O cara claramente é o Clint Eastwood. Foda. Tem que mandar essa ideia pro Clint Tarantino, né? Você faz um western legal dessa vez. Tarantino fazendo filme de Jojo. Cara. Aí, tudo, ele vai pegar a parte 7, cara. Ele vai fazer que é no Velho Oeste, assim. Vai ser o com essa música. Vai ser foda. Ah, eu não falei. Jesus Cristo é um personagem de Jojo, tá? Jesus Cristo? Parte 7 ele aparece. Ah, é? É. Caraca, que legal. Ele usou o poder dos pedaços do corpo de Jesus. Ah, é? Não, sim. O corpo do... pô, um personagem baseado em Jesus devia ser... transformar as coisas, né? Voar, essas coisas assim. Eles colocam que o Jesus foi o primeiro usuário de stand que teve no mundo. É mesmo? Ah, eu lembro que ele fala isso lá no, na do... Bota o Jesus, bota... Como é que é o nome do outro? Buda, bota um monte de... Pois é. O Zeppelin não tá explicando, né? Pro sim, pro... mas ele tá falando do Amon. Ah. Não é de stand. Ah. Tipo, eles colocam é, o Amon caso, que é o Jesus. Que é a onda, né? Sim. Beleza. É, a onda é a manifestação mais básica de um stand. Do poder do stand. E o spin é o quê? A mesma coisa? A manifestação mais baixa também do stand? Ou... É e não é, cara. Caralho. É porque essa parte vem muito por alto. Ah, tá. É mais ou menos é o equivalente do outro mundo. Entendi. É como se fosse a mesma coisa. No outro universo, né? Um mundo as pessoas vão usar o stand, outro mundo. O stand. Um mundo as pessoas conseguem usar a onda e outras usam a rotação. Ah, entendi. Mas a onda também rola nesse outro, né? Não cheguei a ver, eu acho que não. Pois ou ninguém nunca usou. Na verdade, na certa ele vai querer trazer o conceito de volta depois, porque o bicho é... Na onda. Aí ele vai ter que fazer um novo reboot, cara. Eu já falei, ele vai ficar rebootando esse negócio. O que eu não iria reclamar, refazendo... com certeza ia ser muito bom. Ele vai ficar rebootando esse negócio, refazendo a história dele de outro jeito, como ele queria que fosse, repensando, porque tá ligado que o autor ele faz isso, né? Ele... Ah, sim. Queria que fosse diferente, mas ele, né? Pelo menos, tem vergonha na cara. Não é igual o George Lucas. Que não admite. Que não admite, né? Pode crer. Não, o Araki vai lá e fala, ó, isso aqui não ficou bom. Eu quero fazer direito. Ah, vou fazer. Bora. De novo. Aí ele faz incrível. O George Lucas, não. George Lucas, ele faz uma merda, né? Uma merda maior ainda que ele já tinha feito, né? Ele consegue. Eu vou fazer o episódio 1, Ameaça Fantasma. Ele vai lá e... refaz. Ele refaz os quatro aí primeiros. Aí ele coloca o... refaz. O Jar Jar Binks. Nossa. Não, cara, tem uma versão, cara, que é a dele... É... Uma versão dele em que ele coloca aquele... O principal... Que o cara que fez o Anakin na série... Não é mais nova, né? Na saga do clone lá, né? Sim, na sim. Na saga da... Como fantasma. Como fantasma, lá no final, lá no Retorno de Jedi, tirando... Eu sei, eu vi cara, essa versão. Isso é eu muito vi essa versão. Merda, porque antes era o cara, o ator, né? O ator mesmo lá do que fazia que o Darth Vader, né? Vader, né? Que fazia o Vader, né? E tal, que é justamente que ele tira, né? Aí ele coloca, cara, ele coloca o outro, sabe? Pra também fazer, propaganda da nova trilogia dele, né? Da época, no caso, né? Cara, aí, apesar de tudo, eu acho que faz sentido. Não faz. Porque senão... A minha visão é... Não faz, porque senão era pra ser se você for pensar... Não, porque aí não tinha que ter o Alec Guinness lá, não, cara. Tinha que ser o... Tinha que ter o... Não, mas o Obi-Wan, ele foi Obi-Wan até morrer. Sim. Quando o Vader se tornou o Vader, ele ainda era o Hayden Christensen, assim, mas ele morreu, entre aspas, pra se tornar o Vader. Certo. Ele foi o Vader aquele tempo todo. Certo. Quando, na minha visão, quando o Luke viu o fantasma, ele viu o fantasma do Anakin. Antes de se tornar, entre aspas, a versão mais pura faz dele. Faz sentido. Seria aquela versão dele novo. Faz sentido. Só que... Aquela versão dele... Foi mal feito, mas pra mim é isso. Bom, beleza, faz sentido. Só que o cara não envelhece na... Quando ele vira stand lá. Ele não envelhece, porra. Espírito. Entendeu? Espírito não envelhece, e aí que tá, Lucas? Na primeira versão... Ele mostrava lá espíritozinho, né? Ele em stand, vou chamar assim. O Stand. Ele, quando apareceu ele em Stand, ele tava um Cavaleiro Jedi, tá entendendo? Velho mesmo, mas Cavaleiro Jedi. Ou seja, ele retornou. Não, eu vi também essa versão. Tu viu, né? Pois é, fazia mais sentido. Mas entendeu? É isso que eu tô falando. Pra mim, ele velho como Jedi não tem tanto sentido, porque aí seria... Mas tem porque... Sei lá, Luke, eu não acho que é pro Luke, cara, Vader, pro Luke, tá. Mas pro Luke, quem é aquele cara, tipo... Quem é aquele jovem ali do lado do Yoda? Mas ele sentiu a energia do pai, cara. Ele consegue sentir a força, ele sentiu que o maluco era igual o pai. É o ki dele. Pra mim. O ki do cara é igual do pai dele. É, mas é tipo... Não, isso, porque eles conseguem sentir a parada, tipo, ah, eu sinto uma presença tal, tal. Mas não faz, na minha que... visão... Eu sei que foi mal feito, mas na minha visão o sentido é esse. Entendi. Ele ser... Talvez você tenha entendido muito mais do que, né? Ele novo é porque ele é puro. Eu entendi mais que o George Lucas, na verdade. Isso que... Vai ter que fazer a minha versão explicando o filme. Tem que ir explicando, né? Explicando, né? O que, que o Lucas quis dizer nessa parte aqui. Ele quis dizer... Aí diz assim, não, cara, gente, não foi só porque ele queria promover o filme dele, né? Da trilogia que ele tava fazendo de novo, né? Colocando isso na... Não, ele queria, mas acabou tendo um conceito ali. Sim. É que nem a galera fala do que Lucas, isso, por né? isso, por isso. Ah, não, porque ele é gênio, né? O Lucas é gênio. O fantasminha do Vader era pra ser aquele corpo todo deformado, na verdade. Sim, sim. Então, se for assim... É, eu concordo. Nem aquele ator, era pra ser o Vader... A roupa de Vader, com aquele capuz, com aquele manto por cima de Jedi. Ah, não, ia ser foda, mano. Dando tchauzinho pro Luke. Ia ser foda, bicho. Ele de Darth Vader, lá de espírito Darth Vader. Isso é muito bom, cara. Foda. Espírito de máscara, é tipo o espírito de óculos do nosso lado. Ai, ai. Beleza, Lucas, vamos encerrar? Eu não tô querendo dizer que estou cansado, mas é que já tá bom, né, bicho? O quê? Uma hora? Tá duas bom, horas tá já? Bom. Duas horas? Caralho, duas horas, Lucas, de gravação, bicho. Aí vai tirar tudo que não pode ir, que vai dar processo 10 minutos. Não, porra, tira aí. Deixa, tira não, pô. Deixa aí. Vamos causar na internet, vamos causar. Não vai ter tanto corte, não. Vamos causar. Mas vamos lá, pra fazer o encerramento. Então, fugitivos, depois desse episódio musical, que foi eu e o nosso convidado surfista aqui, que teve um pequeno resumo do que é o JoJo. Foi um resumo de cara, como melhorar Star Wars. Foi um podcast. Podcast. Maluco como o reboot de JoJo. Unimos JoJo, unimos Exatamente. Star Wars, unimos Norvana, que também uniu todas as tribos. E colocamos música. É foda, bicho. Esse episódio foi sensacional. Foi isso. Foi isso aí. Oi. Cortou aí, Lucas, o que tu tá falando. Ih, rapaz. Contou uma piada, pra encerrar. Contar uma piada? Ixi. É, contou uma piada, rapaz. Aí. Vamos lá, deixa eu ver uma piada aqui. Né, seguindo o clima de... É uma piadinha meio besta, um bobinha aqui, eu só consigo pensar nela agora, assim. Ela é leve, ela é leve. Ela é tranquila, né? Eu aprendi essa quando eu era pivete. Contei pra minha tia, né? Mas não deu problema, não. Vocês vão entender porque que não deu problema. Minha tia ficou assim, nossa, que piada legal, né? É assim, ó. O menino tava... Acho que essa é do Ari Toledo, cara. Eu acho. Mas vamos lá. Pivetezinho, né? No meio da noite, tava lá, né? Aí ele acorda, né? E aí vê o pai e a mãe dele num negócio meio esquisito, né? Então ele tava meio se agarrando, não sei. Não sabe, ele... O pai tava em cima da mãe e tava uma coisa meio esquisita, porque a mãe tava gemendo, ele não sabia se era de doce, era aquilo lá, né? E aí o pivete ficou meio preocupado e disse, mãe, que é isso, né? O que tá acontecendo? Aí o papai dele falou assim, calma, filho, calma, não é nada não, nada tá acontecendo aqui não, é só uma coisa normal. Aí a mãe, né, pra complementar o que o pai tava falando, falou, calma, meu filhinho, não é nada demais não, é só seu papai que tá colocando o caminhãozinho dele na garagem. Aí o filhinho achou muito interessante aquela história, né? E disse, eu posso botar meu Fusquinha também? Aí, essa é a piada. O Lucas escutou. Eu pensei que ia ser outra piada. É leve. Eu tava esperando chegar no clímax, que não foi esse. É, uma piada leve, uma piada leve. Eu não tava preparado. A próxima vez eu conto uma piada boa aí. Eu trago um material, faço um claramente, eu sou um carioca. Não sei se você reparou, mas eu tô seguindo o estereótipo. Sua carteira não tá mais no seu bolso. Olha aí, ó. Ô, caralho. É verdade. Ô, porra, Lucas. É foda, hein, bicho? É, o carioca tem que roubar o Serança sem contar piada, claramente. É, cara. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas um estereótipo tu seguiu, que é flamenguista, né, cara? Você é flamenguista. Com certeza. Esse estereótipo eu sou flamenguista pobre. Ah, e também tem que morrer de bala perdida, mas daí esse estereótipo aí, espero que você não siga, não. Na verdade, eu escapei de uma bala perdida uma vez, cara. Olha aí, ó. Eu contei essa história no locador, inclusive, no e-mail. Olha aí. Pelo menos não é uma bala que não era perdida, como é? A bala que ela quer te encontrar, saca? A bala achada. Que é aquela bala do... que vem com o nomezinho do Witzel, tá ligado? Que ela quer te encontrar, tá ligado? Sim, uma referência a Jojo, era quem tentou me matar foi o Mista usando Sex Pistols. Tem assim, ó, na bala tem assim, para pessoas negras, né? E atrás vai ter, no outro lado vai ter... Eu lembro disso. Na outra parte vai ter assim, ATT, né? Atenciosamente o Itzel, né? Tá ligado? Essa bala aí. Para os pobres em geral, é. Com carinho, né? Com carinho, tem que ser com carinho. Witzel. Exato. Tamo fudido, né, bicho? Puta merda. Tá foda. É, mas isso aí, a gente já tava antes, não vai mudar muita coisa. É, vocês estão mais que a gente aqui, por enquanto, pelo menos aqui é um governo petista. O governo aqui do Ceará é petista. Um petista que roubou 30 bilhões e tá fazendo escola. Roubou nossos corações, inclusive, né? Mas é isso aí, cara. Tirando saúde e educação, o que que o Cuba tem pra oferecer? Né? Porra. Educação, saúde... Onde já se viu, porra? Né? Um país em que respeita as pessoas e dá saúde e educação pra elas. É foda, cara. Por quê, né? É tenso, é horrível isso. Mas eu estive aqui com ele. Surfista iluminado. Agradeço, Lucas. Valeu pelo convite. Peço desculpa pela péssima piada aí. O péssimo timing contar a piada. É, mas na próxima... Você tem que honrar o seu estado. Não, na próxima. Eu prometo que eu trago uma coisa melhor. Trago uma coisa melhor. Vou pesquisar nos meus livros do Ari Toledo. Como é isso? Você vai ter que tocar forró na próxima se a piada não for boa. Só avisando. Ah, mas eu toquei nessa aqui também, não toquei? Então tá compensado, né? Não, você vai ter que literalmente tocar forró. Ah, eu vou pegar a minha sanfona, que tá aqui no meu, nas minhas coisas, né? Eu tenho exatamente. Uma sanfona. Eu tenho uma sanfona e eu vou tocar a sanfoninha aqui pra todo mundo, né? É, inclusive, quando o episódio fica ruim, eu como roxo, eu tenho que honrar o legado carioca que eu faço baile funk, porque eu sou carioca. Todo carioca sabe fazer baile funk. Ah, isso é verdade. Isso é verdade. E cheirar cocaína também. Ah, não. Não. Isso aí é paulista. Não, esse aí é o cara que quis ser presidente, quer dizer não. Isso é paulista, paulista. Isso é paulista. Foi mal. Paulista. É mineiro, na verdade, deixa quieto. Cara, valeu mais uma vez, cara, pelo convite, Lucas. Tranquilo. É pessoal. Demais. Valeu. Ah, quis só pra galera aí. Só dizer pra galera, rápido, desculpa te cortar aí, antes de tu fazer teu jabá, deixa só mandar a galera aí lá nos Lamentáveis. Eu acho que é lamentáveis.blogspot, alguma coisa assim. Procura, joga no Google. Vai ter o um link no post. Oi, perfeito. Vai ter o link, é foda, cara. É um host completo. Vão lá no Lamentáveis, olhe lá no Twitter também. A gente conta lá do Lamentáveis, no Twitter. A gente tem uma conta no Twitter dos Lamentáveis. Vão lá no Lamentáveis, no blog também. A gente faz vez ou outra um podcast. Aquele lá, Dragon Ball, não sei se vai rolar, mas eu te chamo. Oxi. Pediu pra chamar, né? A gente chamar aí, se rolar o do GT. Já fica aí o convite já pra você participar. Opa, lá, obrigado. Do GT, que aqui tu é fã, o único fã do Dragon Ball GT que existe nesse... É, cara, a minha infância foi Dragon Ball GT, né? É, faz sentido. Então, valeu, galera, valeu. Queria agradecer mais uma vez aí. Obrigado, Lucas, pelo convite, valeu mesmo. Tranquilo, o Surfista já fez a vez dele falando do Mebacast, mas tem os outros podcasts das parceragens aqui, que são o Wikicast, que tem o Bigode, que ele também tem o Papo Noir. Muito bom. Tem o Super Amish, que tem trocentos podcasts. Excelente. Os links estão todos aqui no post já. Eu deixei já o link do Spotify, dos feeds de todo mundo. Excelente. Acompanhe o pessoal. Sigam nossos... Mandem mensagem pra gente, mandem e-mail, comentem aqui no post. É isso aí, galera. Surfista, música de encerramento. Depois desse episódio cheio de música, qual que é a sua última? Ah, cara, não... Ixi, eu não... fui surpreendido aqui. Bota um funk legal aí, cara. Bota aquela da Ludmilla, tá ligado? Do baseado. Pera aí, vamos botar aqui. Deixa eu pegar aqui. Ah, essa aí eu conheço, cara. Conhece, né? Pois, vai lá. Conheço Ludmilla, pô. Música do... A do baseado. Não, não é a versão... Não. É a outra, é. Não é a versão PG-13, que foi, né? A que foi comercializada, né? A versão PG-13 é aquela fala não mexe no meu namorado. Isso, exatamente. Né? Eu quero a versão... Vou colocar R, o proibidão. Proibidão, é a versão R, a versão mais 18. Considerado mais 18. Eu tenho uma pasta. Né, então fechou. Eu tenho uma pasta com Ludmilla, com esses. Com esses. Esses essas músicas assim que eu gosto. De que eu não costumo. Que eu não costumo ouvir, né? E que ninguém daria que eu ouço, né? Ninguém diria que eu escuto esse tipo de música, né? Você escuta Ludmilla. Mas eu escuto Ludmilla. Eu não gosto muito da pessoa da Anitta, mas as músicas dela são muito legais. Escuta a Anitta. Eu gostava da Anitta quando ela cantava em português, cara. É, agora ela tá numa vibe mais, né? Internacionalité. Ela inventou de ser latina agora. É, pode crer. Ela inventou de virar um estereótipo de latina que não tem no Brasil. Pode crer. Ah, e eu, Maiara e Maraíza. Até Brega tem lá. Bom, Zezo dos Teclados. Zezo dos... Próxima vez Zezo dos Teclados. Próxima vez. A gente falou disso... Num dos nossos primeiros podcasts, cara, eu acho. É sensacional, o Zezo. Montagem do David, é muito bom. Que é o David no corpo do Zezo, e o tocando o teclado, e o stand dele é o Star Platinum, que é a Marília... Bom, muito bom. Gabi Amarantos, cara. Perfeito. É a Gabi Platinão com o maluco dos teclados, com o David dos teclados, na verdade. Perfeito, maluco, perfeito. Perfeito. Zezão, na próxima vez aí, se rolar, se eu for convidado na próxima, pode ter certeza que eu trago um Zezão aí. Zezão pra mim. Zezo frenético. Silvano Salles também, cara. Tem o... Como é que é o nome daquele... Já ouviu o Silvano Salles? Não lembro, ó. Não lembro. Acho que não ouvi, não. Silvano Salles é o da Doblô, cara. Oh. Entrou, pirou na minha Doblô, não é carro de família, é o carro do amor. Não, pô, isso daí não chegou a ser a minha pessoa. Cara, isso é um clássico. Ah, não. Silvano Salles é... Cara, a gente tem que fazer um... Só com essas músicas mais doidas, assim, tá ligado? Só com o creme dela creme da música nacional, né? É, porra. Nacional. Tem que ser nacional. Perfeito. Falou bem. Falou direito. Nacional. Pô, vai ser muito bom. Já estou me convidando. Vou colocar de forró. Já estou me convidando. Banda Deja Vu. Banda 007. Ah, como é que é o nome daquela banda? Bicho, tem uma banda que até o Borgo... Borgo Reversador, tá ligado? Que é lá do Webcast também. Sim, que sim. Que ele mandou, que é Companhia da Lapada, bicho. É foda. Depois... Eles que cantam aquela lapada, não sei o quê, eu acho que eu sei qual é. Cara, é muito bom. Depois procurem aí, Companhia da Lapada. Caraca. Surfista. Opa, tô aqui. Companhia da Lapada, procurem aí depois. É foda, muito bom. Tranquilo. Então, com esse pedido de Ludmilla, exatamente, Proibidão, tocando no final do podcast, que nós encerramos por aqui. E tem aquela outra também que tu disse que ia botar. Tchau. Tem aquela outra também. Ah, tá, o mix. Já engata. Ah, isso aí vai ser o extra. Engata Ludmilão, depois engata já os ouvintes aí, o... Já pararam. O Legião com... Ah, eu quero ouvir isso, Lucas. Cara, eu vou fazer esse troço. Cada um tocando no ouvido, eu acho. Puta que pariu. Cada um do lado. Vai ser foda. Mistura os dois áudios. E foda-se, tá ligado? Melhor é. Vou juntar, vou comprimir e fazer um só. Mistura e foda-se. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem